Vendaval por amor. Vendaval por amor. Vem, vem, vem. Vendaval por amor. Vendaval por amor. Te segura no balanço. Ok? Vendaval por amor. Ei, vento. Vendaval por amor. Te okay. Segura no balanço. Ok, ok. A profissão, a arte, as pessoas, a vida fraterna, o amor que move o mundo dos tempos primórdios ao moderno. Entre a gente ele está em várias proporções. Vejamos atos de amor em diversas direções. Que seja praticado de uma forma verdadeira. Medalhas, pessoas que não estão de brincadeira. Profissionais em ajudar ao próximo. Deve ser lembrado, isto é lógico. Não só pelo dinheiro, mas pela gratidão. São essas que sem medo lhe estendem as mãos. Médicos, psicólogos, professores, dependente de qual função, todos têm seus valores. Assistentes sociais, agentes comunitários, levando informação ou solução. Vendaval por amor. Vendaval por amor, vem, vem, vem, vem, vem. Vendaval por amor, te segura no balanço. Vem, vem. Vendaval por amor. Vem, vem, vem, vem. Vendaval por amor, te segura no balanço. Doações também vejo de pessoas que não só pensam em si mesmo. Every up, up, every up, up, every up, up, every up, ajudando da maneira que pode. Amor não tem barreira de rico para pobre. Basta querer, basta querer. Antes de mais nada, valorize você. Ame a si mesmo primeiramente. Não se destrua, mas seja consciente. Falo de amor, não de melancolia. Sentimento que tem espaço na rua ou em família. De pais e filhos, filhos e pais. Não abra mão disso tudo, nunca. Jamais deixe de ajudar a quem precisa. Pois não sabemos como será o resto de nossas vidas. Pratique o amor, se afaste da tristeza. Dê também espaço aos animais e à natureza. Pois essas coisas se encontram ao nosso redor. E guardar rancor na solução para um mundo melhor. Vendaval por amor. Vento, vendaval por amor. Te segura no balanço. O amor que move o mundo.